Não deixe que o amor seja uma utopia. Transforme momentos de tristeza em alegria, mesmo que pra isso custe seu dia. E o tempo que foi não voltará um dia. Então aproveite cada fragmento de alegria, e aqueles que estão presentes em sua vida, sinta cada abraço dado nesse espaço. Preencha esse vasto pedaço, levante suas mãos e abaixe o ego. No mundo espiritual, o cão também guia cego. Beijar o terno não é sinônimo de santidade. A força maior não salvará pela metade. Mas nós precisamos de luz. Se estamos cegos na escuridão, quem conduz? Mas temos que ser luz. Coração aberto, sempre atento, carregue sua cruz. Tempos modernos, friamento espiritual, coração de concreto nesse plano carnal. Sem rendição pro amor, vamos colher dor, sedentos às manipulações do opressor. Escuridão interna, câncer silencioso, lembrando que um abismo chama o outro. Tem que ter paciência, falar com veemência. Virtude é ter Deus pra ter vivacidade na essência. Vale da escuridão. Vai ladrão, abre seu coração. Vai ladrão, abre seu coração. Conquista seu último pedido. E no princípio era trevas, o mundo era sem forma, Deus andava sobre as águas, tão limpa e preciosa. Sua semelhança se tornou o mal na terra, vive e morre por dinheiro. Através de guerras observa as mentiras da mulher imoral, que não olha nos olhos vaidades e tal. Fidelidade e amor, em nome do Senhor Jesus, faz o filho pro mundo nas trevas celoso. Espiritualmente, fraco cabisbaixo, de frente pro abismo, ao passo do fracasso, da maldição eterna, da punição severa. É o que acontece quando se morre sem luz. Você não vê, mas anjos e demônios brigam por você, querem sua alma. É o que se espera da dona de casa que cola na igreja, tem seu marido no bar, bebendo cerveja. Sua irmã já fez programa, mas se arrependeu. Acho que tá perto de Deus, muito mais do que eu. Ninguém abraça meus manos, não troco uma ideia. Ninguém ama o próximo, alguns se afogam no tóxico. Minha sombra assombrada, e pra carregar. Quem me acompanha de noite nas minhas paradas, eu vejo tudo de mal que ela produz. Eu tô nas garras da besta e morrendo sem luz. No vale da escuridão. Vai ladrão, abre seu coração. Vai ladrão, abre seu coração. E conquista seu último.